72, confirme só a saída, por gentileza. Ciente, 1.59.72, chame o Delta no Pátio 3, não escuta. Prossiga, Rio 5972. O senhor solicita 340 como nível final? Aguarde coordenação, mantém escuta e aguarde coordenação. Passada 2222, localizada a linha intercolar, pistão 0, vento no 90 graus, 099. Ali da cola na 0, vai. Salvadão 10-0-10-0-10-10, 10-10. Salvador, Passareiro 10-10, 10-10. Passareiro 2-2-8, contato radar decolagem. Ainda assim, inscrições para nível de voo 180, via saída a Bruno. Sem inscrições 180, Bruno, 10-10-10-8. Esse canal 72 de vista na central. Maravilha. Eu autorizo direto com pista pro Fortaleza? Está saindo dos 8 mil da Teleca, agora na utilização do centro de Recife. Teleca direto dos 2 mil da Teleca. Utilizar táxi até o ponto Celeste no 0 via Pátio 1 no Índia no ponto Celeste no pronto, a gente altimetra no 021. Desejo conferir com o ideal para o destino. Sentindo a guarda para o projeto destino para seus desejos. Desejo. Utilizando a linha área de colapso no 0, vento 200 graus, 07 nós, o ajuste modificou agora para 1020. Feito o projeto, você vai dar com o quê? Direto com o quê? O 72 decolado ao 53, chame o controle jogador na sequência no 20, deixe no 80, bom voo. 2080, obrigado, controlado. 5972, bom dia, contato com a Ana Colagem, sobre a via São Bruno, para o nível de voo 340. São Bruno 340, 5972, a Rio. Tchau, 3970, foi diverso, Bruno. Identificação direto à mão, para a chegada à mão, até a chegada em descida. Afirmativo, identificou programa já e a descida descendo para o 110, para o candidato. Eu tenho a distância, nível de voo 080. 080, passaria o 2222. Identificação do caminho de voo 060, linha chegada por mais de 1, aguarde para voar do SR-2368. Chame centro Recife 128.8, caso negativo 135.3. 28.3. Altímetro 1.0.2.0, autorizado final do procedimento anterior, satisfei, pista 1.0, informe estabilizado. 2.0.20, após utilizar a presença. Azul, desculpa. 4 e 8 de Rota 23, meu pai, altímetro 1020. Para 4 mil pés, ajuste agora 1020, passarelo 2222. correndo 2 vezes, eles confirmam o direito da indicada? 239. Tinha 239 é o número 3 na aproximação. Reduzido para 200, passaria do 2222. Deixa para 25006, autorizado o final do procedimento LS Whisky, informe estabilizada. Partiu para 2500 pés, com 1020, chamada estabilizada. LS da capital 10, Salvador. Visando se ativar, estabilizou? Estabilizada 3177. Ponte completo, final do procedimento, sendo torre 198, decimal 9558. Bom dia, sem identificação, desse nível de voo 050 via chegada do mês de Uno, é o número 4 na aproximação. Bom dia. Tá 3179, tá 3170, corrigindo, traço está autorizado com o sistema 0, ponto 190 graus, 079, hoje o altímetro na 020. Autorizado o posto, 3170, 320, pistão 0. Para 2 no site, autorizado final do procedimento LS, que foi pista 9, informe estabilizada. Negativo de ser para 2.000 pés, e LS X-Ray vai reportar estabilizado, 2222. O pista vista ao azul 2454. Azul 2454, completo final do ILS Whisky, chame o torre 198, decimal 9512. 895, boa noite, azul 2454, estabilizado na 10. 2454, ponto 3A, pistola 0, vento 80, grau 05 mais, e altímetro 1020. Gente, diz o que pôs então na 1411 de Salvador para o 2454. Estabilizando o ILS, passaria do 2222. Certo, completo final, são todos os números, eu sou malado. 1895, até amanhã. Oi, Salvador, bom dia, você passaria do 2222, está estabilizado na final visual. Passareto 2222, tráfego já ajustado, continua a aproximação, olhando os tarifas, de altímetro 9020. Ajustado 1026, aguardando. Autorizar ataque para o 4-3, Alfa Quilo, controle, sinalizador remoto, previsto 3, Lima. Gente, parte 3, Alfa Quilo, para 3, Lima, previsto 2-4-5-4. Passaria 2-2-2-2, autorizado com o sistema 0, vento 1-5-0 graus, 1-2-9, desde o altímetro 0-2-0. Gente, livre pouso, 1020, passarei 2222. Eu não sei se a notificação via chegada com o 91 e se mantém já dos 50, o documento 1 ao 020. Solo 07, 3 ataques para o Fátio 1, 3 em alto quilo, quando lá o pessoal de sinalizador remota prevista 2 com Deus. Operador 2226, Fátio 1, a sua escuta, prevista 2 com Deus. Confirmando apenas Fátio 1 ou Fátio 3? Fátio 3. Sim, Fátio 3. Tráfico avistado, autorizado o pouso, sistema 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 noite. Ajuste o 1 no 0 2 0. 1 no 0 2 0, autorizado o pouso 1 no 0, tá 192 e 7110, altímetro 920, autorizado o sinal do procedimento de RFI. Isso não é em forma estabilizada. Para 2020, autorizado RFI, reportar estabilizado 592. Passola, os dois dois autorizados ataques para Pachonos e Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 093520. estabilizado na X-Ray. Lando 592, complexo final de procedimento, torre 18995. 295, obrigado, até logo. Salvador, boa noite, voo no 592 a 1 milha do Ilha Serra. Voo no 592, Serra está autorizado, pouso sistema 0, vento 170 graus, e motores mais, hoje altímetro 0020. Livre pouso, poderia confirmar se está dando uma olhada? Essa informação não possui. Ok, obrigado. Alfa Juliette, Alfa Juliette pro 05, ou 9592. 919, 1 Zulu, Scott 20, descendo Santa Lava, Zulu 5, Zulu, vai a Bonai, Zulu, vai a Bonai, Zulu.